800, reduz até 230 mais. Já está mantendo 190, senhor Azul. Mantenha 230 mais. Você vai incrementar para 330, para 450. Autorizado, Azul 5196. Confirme, pelo controle. 5196, estabilizado, Azul. 5196, Azul, chame o turno, no outro decimal 900. 1895, voar. Contato radar na decolagem, suba via, seleção, voo na transição morte, vai para nível 340. Salve via, estão voando morte, nível 340, são 3, 663. Azul 4485, pouso direita, proa 055. 4485? Afirma. Direita 055. Azul 4485, sai do tráfego 1 hora, 1:06, rumo sudeste, passando 080 para 4000 pés, até 72. 6000, você está mantendo 030? Já o 07 não. Azul 1190, azul 5196. Azul 2662, complete curva direita pro 145. Curva direita 145, azul 2662, descendo para 4000. Circa azul, escoca adiante, descendo vai para o Med 1 Arrival, flight level 080. Azul 2662, décimo até 2010, autorizado final do procedimento, informe estabilizado. Descendo para 2000 pés, reportado estabilizado, azul 2662. Azul 4485, desça para 3000 pés, registro de altímetro na 017. 3000 pés, 4485. Azul 4485, curva direita para 090. Direita 090, 4485. 37.2000, desça para 4.000 pés, registro de altímetro na 017. 4.000 pés, 1.007, 7.2000, reduza para 2.00 mais, curva direita, proa 040, segue o tráfego 2 horas, 1.1 milhas, rumo oeste, passando 070 para 3.000 pés, até 172. 7 vai iniciar a redução para 2.009, direita 040, segue até 0.372. Azul 4485, curva direita, proa 120 para o localizador. Direita 120, pro lote 4485. Então, confirma o pouso na 017. Então, confirma, modifica as regras com a torre ou modifica sem a controle? Só com a torre, o interceptor. Eu já fazer a mudança, Informa controle. Para de volta. Gente, informe para o cancelamento de regra, luz capitão. Pode passar o localizador, o 3726? 3726, meu limite, radial 300 de Salvador. Radial 300 de Salvador, gente. Curva direita para 085. 085, 3726. Controle, o azul 445, seria possível abrir mais 10 graus para a direita para interceptar o lote? Azul 445, complete curva direita, 130 para o lote. Muito grato, 130 para o lote, 445. O azul 2662, fui ali, essa é o instante. Azul 2662, chame o Salvador, frequência 98, desse 997. Puna 1895, azul 2662, obrigado. É 3726, para o localizador, direita para 120, ponto estabilizado. Direita 120, reporte estabilizado, 3726. Azul 4485, desça para 2000, autorizado final do procedimento, ponto estabilizado. 3000, está autorizado em leste, Samaná, estabilizado, 445. É 3726, reduza para 1980 mais. 1809, sim. Até o número 23, decimal 8. 4, boa. Bravo, Sierra, Sierra, guarda. 209, boa. 2062. Para 1010, regresso para Salvador. Pega o fiasco com 1010. Aguarde e retorno para Salvador. Guardando o fiasco para Salvador, está no fiasco. Deixando para 1010. Discussão reduza para 1709, confirma a próxima teste. Inicialmente 180, eu recebi o fiasco para a luz castelo, reduzindo a velocidade. Esclareza 2 e o reporte com solo, 1219. Ok, 1219. Azul 4485, pulo autorizado, pistão 0, vento na mesa 0 graus, 0 menos. Pulo autorizado na 10, 4485. Pionês 320, radio Salvador, 65. T72000, chame o T Salvador, se você não é o T 9900. Eu acho que foi um teste de transporte no filme, há 2 minutos para a rotatória. Passando 2.500 para 1.510, é o Mitsubishi. Bravo Serra Selma, cruze a final da pista 0 entre Cidade Baixa e Macadu, este ano 510, e na frente eu vejo os ordens. Azul 4485, Salvador 49, libera direito no 209. Direito 209, 4485. Tá certo, com o Sérgio Coelho, confesso. Ah, tá certo. Posto autorizado, pistola 0, vento 1970 graus, 069. Posto autorizado, 1970 graus, 069. Ok, 069, autorizado, posto 069. 37, mais um. Lado rotatório, ponte visual com campo vertical de Seasa. Autorizado, instalado de rotatória, ponte vertical de Seasa, 070. Diz que estão chamando torre no número 8 desse 195. 394, sendo a identificação dessa via chegada a Gomé de 1 para nível de voo 050. Para 2.010, autorizado o final do procedimento, final de estabilidade. Alfa, 6.5, 2.000 feet, clear final approach runway 10, report established. Welcome, Oceania 6.5.0. Oceania 6.5.0. Oceania 6.5.0. 2 a 9. Estamos sete. Ponto 180 grau 079. Eu autorizado que você recebe o 4. Salvador, bom dia 6223, ponto 0 pronto, para ser o Rogério. Chame 36, ponto Cojão. Chame 36, decolagem autorizada, pista no 0. 190 grau 079. Autorizado, decolagem, está sendo no 0, 6223. Passando a identificação dessa via chegada com a média 1 para nível de voo 060. Luna 394, voo estado. Arma 323, decolo 54, controle de Salvador 1208. Salvador 208, dá a volta. Quem mais fala, você vai você fazer? Whisky em Tango, solo 5445, autorizado. Arma 323, contato a galera decolagem, se fazia, saudação, voo na projeção ótima para nível de voo 380. Tomás, 6250. 6250, clear to land runway 10, wind 182 degrees, 07 knots. Sierra Delta Golf X-ray. Sierra Sierra, escuta. China Sierra Delta Golf X-ray, confirma. Sierra Sierra, autorizado até Monte São Paulo, 510. Informo que não há transfusão de potência de tiro contra ele, pode verificar o fora da barra. Salvador, Sérgio Santos, visão contra. Sérgio, fecha o número 3995. 1-1-1-895, muito obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, por favor, Sérgio Fiosca. Sérgio Fiosca, autorizado final pista no 7. Torre, há a possibilidade de fazer 11GL depois do 7 para pouso final, Sérgio? Ciente, pouso final da gente. Primeiro TGL, depois pouso final? A TGL, tô ciente, Thiago Fiosca, ingresso final pista no 7 aguardando, autorização. Final do 17 autorizado, aguardando autorização para pouso, TGL na 17, Thiago Fiosca. Passou 060, vou no 314. 2-1-0-7, dessa via para 4, acione a identificação dessa via chegada a Bombaio 1 para nível de voo 050. Oceano 3-2-3, chame sempre Recife, frequência 1-2-8-35 até a menor 2-3-8. Não, voo 394. Voo 394, chame os 3 Salvador, que eu peço o número 3195. 295, voo 394. Bom dia, voo 394, foi zero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Informe-se a Gol 56, curvar à direita de imediato para cruzamento, na final da 1-0. Afirmo, voo vai à direita, ah, tá, o voo aqui. Gente, cruzem até o alto do bairro da Gol, informe que tem um segundo tráfego prosseguindo para a dura. Esse segundo tráfego vai fazer o cruzamento após o Gol. A costa livre, voo do Gol? Afirmo, o tráfego está cruzando, está retaguarda, o Charlie 150. Salvador, boa dia, foi 389 dia, estabilizando a saída dela, 2 milhas de meia de pé. Por outra vez, vai para o Salo 06, 03, 01, 09. Ano 209, direito, bota 3, 94. Está acreditado que você já cruzou a área de pistolete. Está acreditado que você já cruzou a área de pistolete. Negativo, prossiga até a RMAR, reporte para a RMAR. Sim, reportará para a RMAR. Gente, um telefone sobre a RMAR, inicia 360, nessa posição pela direita. Iniciará 360 na posição RMAR, Serra Lu Próximo. Aldeia, para 396. 396, vagão de Oscar, após 360, ingresso na final da pista 17. Após 360, ingresso na final da 17, Cielo Campo. Eu tenho o 396, pouso autorizado, pista 0, vento 1, 8, 0 graus, 1, 0, 9. Gente. 0090 94. Pelo 094, chama o Tuga na frequência, pelo 8, do sinal nada. 295-1094. Oi, Salvador, bom dia, 1-0-94. 1-0-94, chama o marcador externo. Vou parar. Pelo 094, ponte autorizado ficando a 0, vento no 70 graus, 089. E depois no 0094. O 065, chame o centro Recife na frequência 122.35, alternativa 123.8. Você viu chegada Bosque para 4.000 pés, ajuste 9017. 94, saiu do 9, libera direito no 21, décimo 9. Direito com 219, o 1094. Pelo 99, após a rolagem do Boeing da companhia, Ariane manter o sistema 0. Após a rolagem da companhia, me mantém, Pelo 99. Bom dia, por identificação. 243, para contato radar, 67 milímetros. Corrigindo, 76 milímetros. Corrigindo, Salvador, voa para o VOO, após o VOO e Coral. Número 321, controle de Salvador, 208. 208. Salvador, bom dia. Com 271, saída Salvador, na sua escuta. 221, 271, bom dia. Contato com a 10 do Brasil, saída Salvador, na sala de 21, 360. 360, via Salvador, 1271. Bom dia, eu sou o Zé, chegada do Mediona para o número de 2050. Eu vou na 609, sou da saio do salvo 1, não falo nível de voo 360. 3171, chama o T3, frequência na 28.35, alternativa 23.8. Primária 128.35, secundária 123.8. Primária 1235, 123, obrigado. Quatro 207, desça para 2010, autorizado em eletrofone, aposto estabilizado. Desça para 2010, aposto estabilizado na 3.10, confirma isso. A lista na 017. Na 017, 4207. E, 517. Uno 619, chama o C35, frequência 28.35, alternativa 23.8. 12835-1238, boa noite, boa noite. Reduza para 2309. Autorizador SP, reposta estabilizada. Ajuste 9017. 762, ponto 0102, pronto. 762, acelere e manter a posição no zero. 1602, 762, seu 9045, isso havia chegado a bom médio para o meu de voo 050.